Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite a todo o auditório. Vamos dar início a uma entrevista que esperamos seja do agrado de Olha, todos. Olha, o micro dela não de funciona. Todos os presentes. Está obsidiada. O micro não funciona da menina. Peço desculpa, mas esta entrevista vai ter aqui de ter uma certa ordem, porque os entrevistados estão um pouco nervosos e têm motivos para isso, mas vai tudo correr muito bem, temos a certeza, e por isso vamos de imediato dar início à entrevista. Eu passo a apresentar. Aqui à minha esquerda está a Dona Maria da Obsessão. Muito gosto, muito boa noite. Boa noite. E ao lado da Dona Maria da Obsessão temos o Sr. Zé Guedelhas, que cumprimento também. Boa noite, sejam bem-vindos. E vamos então dar início à nossa entrevista. É para apresentar, não é? E a senhora, como é que se chama? Em primeiro lugar... Desculpe. Como é que se chama a senhora? Eu chamo-me Noémia Margarido e tenho muito gosto em estar aqui a entrevistá-los. Em primeiro lugar, eu gostava de perguntar-lhe à senhora qual é a origem, a gênese do seu nome. É assim, ora portanto, eu sou a Maria da Obsessão, não é? E este nome, no meio em que nós vivemos, é assim, às vezes um bocadinho mal interpretado, mas eu chamo-me Maria da Obsessão. Dó parte. Quer dizer da parte da mãe, sessão da parte do pé. Ah, mas bem. Isto, quer dizer, é muitas vezes mal interpretado, porque acham sempre que eu tenho um encosto, este até já se afastou. Com o nome desses, carago. Poxa, sinceramente, é o preconceito. Pronto, mas eu vou ser corajoso. Pronto, então, prazer. Vocês deduzo que estejam também a acabar de se conhecer ou vêm do mesmo, da mesma cidade? Não. Já agora, de onde é que vocês vêm? Nós vimos ali daquela vila Paraíso de Baixo. É. Paraíso de Baixo, sim, muito e bem. E somos de dois centros espíritas, mas o meu é melhor que o dela, sendo da mesma terra. Portanto, vocês pertencem cada um a um centro espírita diferente. Sim, senhora, graças a Deus. Sim. Muito bem, mas não são rivais, naturalmente, não, claro dão-se que bem. Não. Nós damos-nos tudo. Muito bem. Rivais porquê? O meu centro é o Centro Espírita Bailarinos do Senhor. Desculpe, não percebi bem. Bailarinos do Senhor. Ah, muito bem. Porque? Pronto, foi uma coisa de raiz, né? E então nós... Pronto. Os nossos médiuns têm algum jeito para o bailado, principalmente no momento do passe. E depois houve um espírito guia... Estou com um rolhão na orelha. Ah, não me tira a piada. Um espírito guia que nos sugeriu esse nome. E pronto, e depois é que apareceu a concorrência. Pronto, mas eu deduzo que vocês acabaram de conhecer-se e eu gostava de perguntar-lhes como é que foi, e começava pela senhora, como é que foi a sua primeira vez no Centro Espírita, claro. Bem, isso... Foi no Centro Espírita Águas Benditas. Desculpe? É, Centro Espírita Águas Benditas. Ah, e eu bem. Vou explicar. Quer dizer, uma certa altura eu comecei a ficar mouca. Comecei a ficar mouquinha desta ouvida, do ouvido esquerdo. Mouca? Mouca. Porquê? Porque eu tinha aqui uma verruga. Tinha aqui uma verruga. Sim. E eu estava de tal maneira aflita, que, olha, as pessoas de lá do Paris... Porquê é que não foi à casa de banho? Não, calma. Ainda não acabei de contar a história. Ai, mas isso já foi há muito tempo. Foi a primeira vez que eu fui ao centro. Há muito tempo já. Há muito tempo atrás, em 1900 e troca peça. O senhor esteja à vontade. Sim, pode ter os as pernas cruzadas. Posso acabar de contar a minha história? Pode estar à vontade. Eu cruzo as pernas para os espíritos não entrarem. Incorporarem. Posso acabar de contar a minha história? Obrigada. É que isto é muito dramático e é assim, eu tenho de partilhar isto com as pessoas, que é para se sentirem a mesma coisa lá em casa, os telespectadores, quer dizer, seguirem o mesmo caminho. Então foi assim. As pessoas disseram, olha, porquê é que não vais ali àquele centro? Que bom lá, são muitas pessoas curadas. E eu disse, estão para lá tantas vacas, tantas ovelhas, que a única coisa que eles curam é o queijo. Ah, muito bem. Pronto, mas olha, eu estava de tal maneira aflita deste meu ouvido, que eu estava surda, que, olha, em cima de coragem, arregacei a saia e subi a colina. Subi e depois fui lá e eles mandaram-me tomar banho de água fluidificada todos os dias. Mas até me dá bem jeito. Mas a senhora tem a certeza que foi a um centro espírita? Ah, sim, quer dizer, era o nome que estava lá. Mas tem a certeza hoje? Não, ou não. Teve só nessa altura? Quer dizer, agora eu sou presidente daquele centro espírita. Ah, agora entretanto... é um centro espírita à maneira. Ah, Pronto, mas estou a contar na altura. A minha... Não é este o nome do programa? É, para mim. Pronto, então. E depois, estava surda, não é? Cheguei lá e tal, e eles mandaram-me mandar água fluidificada, mas não podia ser da marca Fastio. Porquê? Porque eles diziam que as palavras têm muita importância. Pronto. De maneira que não quer saber que eu fiquei curada. Era água de Alcano? Quer dizer, eles é que me davam, mas não era Fastio. Ah. Não. E então, e não quer saber que eu fiquei curada? Afinal, não era uma verruga, era um orelhão de cera. Ah, muito bem. Eu Olha, e o senhor José Guedelhas, como é que foi a sua primeira vez lá no... Olha, eu... Também já foi há muito tempo? Eu nem sei como é que é de dizer. Enfim. Eu fui lá para resolver um problema, já fiz aqui uma contratura neste músculo, tanto trocar a perna, tem que ficar assim, a ver se não... Então, a ver se não o faço... O senhor é nervoso, não é? Um bocadinho, sabe? É? É que eu quando, Mas... eu quando fui para o Centro Espírita Bailarinos do Senhor, eu tinha um problema com a minha sogra. E depois houve um senhor que me disse que me arranjava um estojo para a sogra, em beludo, daqueles grandes, compridos, e eu disse, não, também não se vai fazer isso à mulher. E eu era mais para ver se eles faziam um trabalho, para ela me deixar em paz, né? E depois havia lá um homem, ai, aquele homem para endoutrinar, olha, só visto, que nem, contado, nem eu acredito. Ele olhou para mim. Mas... Eu olhei para ele. E ele voltou a olhar para mim. E eu aí fiquei... com um cagaço. Com medo. Oh, raio. O homem vai sair dele e vai entrar em mim. O desdobramento, que já tinha ouvido falar nisso na rádio. E então, que era o comboio 1112 que trazia um desdobramento atrás. E eu penso, associei as coisas. Nas greves da CP, e então, que eu também trabalhei lá. E depois eu falei com ele, disse, olha, o problema é a minha sogra. E ele endoutrinou-me tão bem. Assim, você tem de ver a sua sogra de outra maneira. Mas como? É fácil. Apanha uma lada. Olha para a ursa maior e faz uma prece. eu agora, é o que eu faço, foi a maneira de ela ficar mais mole comigo. Pronto, eu faço, mas uma prece, eu deduzo que isso foi no princípio, não foi. Percebiam ainda agora nada sou o de espiritismo, também é o presidente. Presidente dos centros bailarinos. E como é que se chamava esse doutrinador? Então, eu deduzo que, entretanto... O famoso Firmino, doutrinador dos aflitos. Ah. Esse homem era fabuloso. Está bem, era... não conheço por acaso. Pois, Senhor José, mas entretanto... entretanto, vocês fizeram a vossa evolução dentro de cada um do vosso centro e hoje, certamente, que têm posturas diferentes dessas que narraram da primeira vez que foram ao Centro Espírita, não é? Entretanto... Nós agora até estamos a fazer uma proposta ao Sr. Engenheiro Vítor Féria, não sei se ele está para ali, eu acho que ele está ali, que é para ver se altera os estatutos da Federação, porque eu já estive a fazer os cálculos, lá no nosso centro não há ninguém melhor do que eu. E então, vamos alterar os estatutos para a presidência ser de 300 anos, que dá tempo de eu desencarnar, reencarnar e voltar já como presidente, está a ver? Mas é assim que o Sr. José Guedelhas continua a ver hoje o espiritismo e a sua posição menina, como... O espiritismo está ultrapassado, o espiritismo agora sou eu. Eu é que sei, eu é que lhes digo, nós perdemos enfim, nós temos lá bons elementos, o Albino incorporado que faz o atendimento fraterno, temos o Manuel encorpado que faz o atendimento antifraterno, é em dias diferentes, dependendo Olha, daqueles e que precisam coisa, levar. E diga uma coisa, as atividades lá nas vossas associações, começava aqui pela Dona Maria. Sim, sim. Você é bonitinha, caralho. Obrigada. Quais são as atividades que neste momento existem lá na associação de que afinal é a presidente? É assim, está-me a perguntar a que eu gosto mais. Olha, uma das que eu gosto mais, mas olha, eu gosto muito. Desculpa, há quanto tempo é presidente? Ui, quer dizer, pai, há 10 anos. 10 anos. É. Pronto, então, é verdade. Então já está... Sim, mas quer dizer, antes de eu ser presidente, havia uma coisa que se fazia lá nos centros que eu gostava muito. Gostava. Eu gostava de seguir as palavras de Jesus quando dizia: ide e semeai. Porquê? Ide. Porque nós tínhamos uma hortinha lá à beira, íamos para lá semear. Mas é assim, aquilo não podia ser em qualquer terra, tinha de ser numa terra boa, fértil. E depois é assim, tem uma coisa interessante, que era o quê? Que nós íamos, semeávamos, mas não sabíamos o que era a semente, sabe porquê? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Exatamente. É. Eu mais gosto, né, era aquela parte final das palestras, assim seja. Ai, aquilo cria-me uma emoção, até transpirava da sobaqueira, porque eu na palestra, a prece final é... Mas acha que é fundamental a prece final? A prece que aquela senhora fazia demorava... Era curtinha, para aí 10 minutos. E então, 10 minutos sim, e acha que é e curta? Eu desdobrava-me, aprendi com o Merlânio Maia, tá, que é o homem de desdobramentos, e não é da CP, é outro do desdobramento. E eu desdobrava-me. Ai, ouvir aquela prece do lado de lá, o pessoal pensava que eu estava a dormir, mas não. Eu acordava no momento do assim seja. Mas o senhor está a falar no passado, não é? Eu gostaria que falássemos sobretudo sobre as atividades, porque agora já têm certamente outro tipo de conhecimento, claro, que não tinham quando foram a primeira vez, que falassem das atividades que neste momento... Nós tivemos uma baixa grave, sabe? Desculpem? Uma baixa muito grave, porque nós tínhamos lá um passista, que era o Zeca Baibem, que foi contratado para o Balé de Moscou e a gente perdeu, mas estamos a tentar recuperar, né? É normal às claro. Vezes. Olha, por acaso, já que fala de PS, a primeira vez que me falaram do PS, eu pensava que era o PS da caminhoneta, ou quer dizer, ou da carreira, não é? Mas eu pensava para mim, eu vou estar um pouquinho às vezes à cidade, que eu não preciso disso, então dizia assim, não quero. E hoje, o que é que pensa agora, disso? E não são muitos. E não são poucos, bastantes, não é? Ah, quer, está a querer dizer que agora recebe muitos passos, é isso? Agora é. Graças a Deus. Mas não, mas não chega aos calcanhares dos bailarinos do Senhor. Fomos nós que resolvemos o problema do diabo à solta nos países de baixo. Lembra-se? Não, não. Fomos nós que fomos chamadinhos. Ah, pois, mas quem resolveu fomos nós. Não, não. Que faltou a luz naquela noite. Houve, aquilo parecia o fim do mundo, um pandemónio. Andava o demónio à solta. Estava eu mais a minha Maria a fazer filhoses e tocam-me à porta. Assim, oh, está ali o diabo, venha cá, o senhor Zé Godelhas. Eu, por acaso, ainda demorei um bocadinho, porque pentear, não é? E o raio do apito não se cala. E então fomos numa escuridão. A minha sorte foi que tinha um fox, está a ver? O presidente do Centro Espírita tem direito à luz, Fox. Ele levava o Fox. Olha, se não fosse o Manela encorpado a apanhar, sabe o que era o diabo? Foi aqueles ganapos meteram o gato da Rita Peluda, que é uma antipática, dentro de um saco. O diabo do gato parecia que tinha diabo. Dava pinotes e pinotes, aquilo sem luz, era toda a gente a benzer-se, a chamar pelo padre cura, chamavam o padre cura, vinha esta, que é a mania que curam, não é? Depois, olha, aquilo foi o fim do mundo. Ai, e aconteceu uma informação? Foi há muito tempo? Como? Foi há muito tempo isso? Foi, já foi há bastante. Não. Mas certamente que hoje, com os conhecimentos que têm em diferentes, certamente que fariam que a situação seria nós resolvida agora, de uma forma diferente. Nós agora estamos a investir mais nas camas articuladas, com Wi-Fi. Temos umas camas. Você não tem camas? Não. Com uma luzinha azul? É o choque, em vez de ser o choque anímico dos espíritos, né? Chega ali, encosta, você também dá uns choquezinhos e todos. Não sei, dessas modernistas. Quer dizer, nós temos o choque médico. Temos umas camas, quando o doente se deita, a gente por Wi-Fi faz assim, aquilo deita. Acende-se a luzinha, olha, ficam logo boas. Olha, mas por falar em modernistas, há que este assunto veio à baila. Anda aí um carapau de corrida, que lá por ter nome de apóstolo, Lucas, tem a mania que sabe. Ele é televisão, vai ao programa da Fátima Lopes, ele é Facebook, ele é jornal, ele tem a mania. Ai, sinceramente, conhece por acaso o Sr. Zé Godelho? Olha, eu já tive para o convidar lá. Ai meu Deus do céu, aquilo tem a mania que sabe. Eu estou quase a mudar de nome, pois é enforcado. Eu conheci-o, mas não o convidamos para o nosso centro. Ah, pois. Não, porque ele não fala com o senhor. Eu estou muito curiosa, porque de facto vocês são duas personalidades absolutamente singulares. Eu gostava de perguntar-lhes o que é que costumam ler em termos espíritas. A senhora tem uma áurea muito bonita. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou a ver aí uma camisola verde. Lembra-se, deve haver alguma coisa no seu passado, uma camisola verde em bico, que você não largava mês após mês, dia após dia. Olha, muito obrigada, lembra-se. Mas o senhor, o senhor não guia está a responder à minha pergunta. Eu posso responder, nós lemos o Allan Kardec. Ah. Sei que quando eu falo em Allan Kardec, não gosto de traduções, por isso eu falo em francês. A senhora mudou de voz, porquê? Porque eu falo em francês, não gosto de falar de Allan Kardec sem ser da tradução original. Incorporou, está doida toda. Pronto, já está? Já só parou outra vez. Ok, pronto. Olha, e o senhor, o que é que costuma ler? Quais são as suas leituras, os seus autores preferidos? Costuma ler os clássicos, por exemplo? Os clássicos? Não. Não? Mas porquê? Não gosta? Não. Ou acha que não é necessário? Pronto, lá em casa a gente lê mais a Maria. Eu estou a referir-me a clássicos espíritas, literatura espírita. Literatura moderna. Mas o vosso centro não é um centro espírita? É assim. Mas então, o Kardec está ultrapassado, menina. E por que digo mais. Porquê é que está ultrapassado, já agora? Porque, repare bem, no tempo do Kardec não havia internet. Uhum. não havia luxações. Estou aqui com uma virilha já luxada. Não é lixada, é luxada. E não havia máquina de escrever. Não havia nada. Eu, aquelas comunicações, era tudo Espírito Santo Orelha. Está a ver? Agora estamos no tempo da tecnologia. Pergunta àquele senhor que está ali, o senhor Clóvis Nunes, como é que é? Se ele não fala com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. E vocês lá no vosso centro, Kardec não tinha nada disso. Como é que falam com os espíritos? É também através de aparelhos eletrónicos? Não, é só através de mim. Pois, olha. Eu sou o único médium com... que é fidedigno. Às vezes, quando falha a comunicação, eu peço à minha Maria para me trazer umas informações por trás pela porta do cavalo e depois, pronto, a gente tem de fazer a parte, né, que é para eles não perderem confiança em nós, né? Pronto. Olha, então, por acaso, isto realmente, quando eu cheguei ao Centro Espírita pela primeira vez, só me falavam disto. Ai, tu és médium. E eu dizia: oh, mas por acaso acha que eu, assim, com as minhas marufas, cabo numa t-shirtema? É mais é o S. É para o L ou o XL, não sou médium. Sim, pois. Mas ser médium, em terminologia espírita, não tem nada a ver com o tamanho da roupa que usamos. Dizer, eles massacravam-me com isso. Então a senhora é dirigente de um centro espírita e hoje... está aqui a falar sobre mediunidade dessa forma? Não entende o que é mediunidade, o que leu, é ser médium? Ela ainda não leu o livro dos médiuns. Diga? Não. Ela não. Já leu? Sim. Eu sei perfeitamente como é que é uma reunião mediúnica. Atenção, aquela parte quando ela casa no fim e foram para a lua de mel lá para os Himalaias, você leu? Não, essa não. Ah, pois. Está a ver. Olha, mas é assim, livros dos médiuns adulterados. Ah... só pode, né? Nós lá no nosso centro espírita temos uma mesa grande, não é? Cuidado. Grande. E só se manifestam espíritos de luz, sabe? É assim. Nós pomos uma... E como é que vocês sabem que são espíritos de luz? Nós fazemos da seguinte maneira, até pode servir de exemplo. Pomos uma candeia em cima da mesa. Se o espírito que vem acender a candeia, muito bem, é de luz. Pode vir. Se não acender, meu amigo, adeus. Mas, segundo a filosofia espírita, não é dessa forma, de maneira nenhuma, que se reconhece um espírito, não digo de luz, nem sequer se utiliza essa terminologia, mas um espírito esclarecido, que vale a pena ouvir. Mas ela não é curadora, é tudo treta, ela é curadora do museu. Não, nós somos os... Você é a curadora do museu. Nós somos os verdadeiros trabalhadores da última hora no nosso centro espírita. Sabe porquê? Porque as atividades começam às 23 horas do dia. Ora, qual é a última hora do dia? Das 23 horas às 24. Somos os trabalhadores da última hora. À meia-noite, está tudo fora do centro espírita. Tudo. Não teve palmas, eu tive. Quem sabe, sabe. Bem, eu deduzo por tudo aquilo que estou a ouvir, que vocês não são muito sensíveis, digamos assim. Eu adoro música, adoro. Adoro música. Não... Até tinha lá um coral musical. Eu não sou sensível. Adoro música. Oi. O meu ouvido é muito sensível. Não, eu não me referia a isso. Não, mas eu conto só uma coisa muito rápida. Deixa-me falar, homem. Mas eu quero falar da minha sensibilidade musical. Sim, mas ela estava a falar. Pois, mas olha, qual é a sensibilidade que quer? Pode queria, ser a musical, queria não, pode? Não, que não são muito sensíveis ao estudo do espiritismo. A gente estuda as mensagens que eu recebo. Não, ao estudo, a estudar. Vocês têm cursos regulares de espiritismo na vossa associação? Só as mensagens que eu recebo. Sou o médium principal, então todos eles têm de levar aquilo para casa, estudam, têm de decorar aquilo tudo ao fim de semana. E essas mensagens são analisadas pelo grupo para ver se realmente... O meu guia, o Zé, vai lá, vai bem, e ele... já é conhecido, é um espírito superior e não, nem admite que se discuta as mensagens dele. Mas isso... Porque por exemplo, no outro dia... Mas o facto dele não admitir isso significa que, em princípio, deveriam esforçar-se precisamente para fazer o contrário, por tentar analisar, porque muito provavelmente haverá aí algo a alterar. Eu não quero de maneira nenhuma interferir nas vossas atividades, mas de qualquer maneira parece-me... A senhora não percebe, eu sou muito sensível, eu estou a captar aqui uma entidade que se quer comunicar a cantar. Eu estou a tremer para não deixar entrar. Pronto, é assim, quer dizer, já que fala de música, não é? Lá no nosso centro espírita... Se manifesta aqui na mulher. Lá no nosso centro espírita nós também tínhamos um grupo musical. Era um grupo musical dos quais um até sangrou internacional e nacionalmente. Sangrou? É, não. Cortou o dedo? Não. Singrou. Que é isso? É. Oh. Pronto, adiante. Quer dizer, ele chamava-se Tony Caminheiro. Não era Tony Carreira, não vamos confundir. É Tony Caminheiro, a caminho da luz. Era assim o CD dele. Coisa linda. E eu vou cantar só um bocadinho, que é para ficar com a água no bico. Coisa linda. É, era assim. As meninas do centro espírito de paraíso é que é. Lavam com água aflicada das unhas dos pés. As meninas do centro de paraíso é que são como as ovelhas. Ouvem tudo o que o senhor presidente diz com as orelhas. Era um daqueles dias bem salados em que o evangelho batia forte nas cabeças. Elas viram que eu estava apanhado e disseram nunca mais cá venhas fazer palestras. Ah, pois é. E... se quiserem comprar o CD, Roberta a favor da ADEP. Como? Da ADEP. O que é isso? Adega do Encontro no Paraíso de Verso. Vocês estão mesmo singulares. Realmente não conhecia de maneira nenhuma que... Isto é outra corrente do espiritismo. Não. E eu tenho uma reforma a fazer no espiritismo e no mundo, que tem a ver com as reformas. É a minha luta diária. É a minha luta. E vai reformar o quê? Quer dizer, em vez de ser aos 65 e aos 66 anos, como agora não sei se é, bem, eu quero que passe para os 6 anos de idade. A reforma íntima. Porquê? Porque aí concordo consigo. Aí concordo. É muito ingênuo, não liga. Eu acho que é a minha luta diária. Olha, eu desculpo, mas eu tenho de trabalhar. Pronto, e eu acho que está na hora. E... só gostaria de fazer uma última pergunta, já agora, a ambos, que é muito simples, e que gostaria de ouvir, já agora, as vossas respostas. Era, a gente tem falado nas vossas atividades até ao momento, esta conversa foi bastante esclarecedora, penso que para ambas as partes, e eu gostaria de perguntar-lhes se levam daqui novas ideias para as vossas atividades, nos vossos centros de que são responsáveis. Enfim, implementar, por exemplo, um outro tipo de atividades, quem sabe até iniciarem um curso, o curso básico de Espiritismo, por exemplo, que está disponível online. E, isso é para quem não sabe. Ou então outro tipo de atividades já, que já vocês aprendi ficariam... com elas uma coisa, vamos implementar no nosso centro. Tem algumas coisas que têm jeito, que é o serviço de autoajuda. Para o presidente, claro, que é, portanto, o passe é 5 euros, se for o passe individual vocês levam 10, vocês têm são 15 vosso, euros. Vocês têm no vosso centro o Evangelho segundo o Espiritismo? Conhecem esse livro de Allan Kardec? Sim, está lá na nossa estante, já está com um bocadinho de pó, mas já está, temos, não colhi, mas temos lá, sim. Olha, mas eu sugeria que lesse fundamentalmente um capítulo que diz, dai de graça o que de graça recebestes, que provavelmente iriam mudar de ideias relativamente a isso que acabou de referir. Dar de graça o que graça recebeu, mas a gente não recebeu nada de graça. Nós temos de pagar a água, a luz, a renda da casa. Exatamente, isso sim, mas o que o senhor acabou de referir, a mediunidade, por exemplo, especificamente... Então, e nem se pode cobrar para as fichas? Absolutamente nada. As fichas não. É um papel qualquer, tá não bem, precisa é de nada de especial. E se calhar até nem se precisa de grandes nós fichas. Nós temos fichas que vermelhas, amarelas e brancas. É atender as pessoas que vão procurar o centro espírita. Nós somos os melhores. Temos lá o Zeca, ou Levas ou Basas, que aquilo... que é a alcunha dele, ou Levas ou Basas. Eu peço imensa desculpa, não, mas permita-me discordar um bocadinho, porque nós, quando dizemos que somos os melhores, provavelmente não seremos, porque há sempre algo a podermos melhorar. É inveja. É, também acho. Olha, mas por falar em pessoas importantes, só uma última coisinha, prometo que é a última parvoíce, tá? Está ali um espírito branco a dizer... Não, mas eu vou só acabar. É referir uma pessoa muito importante do nosso centro espírita, que é um santo. É um santo. Ele catalogou todos os bichos que por lá passam na nossa horta, tintim por tintim, ó, em latim e tudo. E olha, ele é um santo. Ele leva as crisálidas para casa à espera que fiquem borboletas... A sério? É. E ele faz o evangelho no curral. Com as vacas? Dá os passes às vacas. A sério? Sim, senhora. Ah, não conheço. Dá-lhe forma. Água fluidificada no biquinho. É do vosso centro? É, sim, senhora. Como é que se chama o animal? Não sabe. Animal? Não. Não. É um elemento muito importante do nosso centro que eu gosto muito. Sim. Gosto muito. É o senhor? Senhor Jorge. Jorge. Tem mesmo o nome de quem gosta de animais. É um santo. Por acaso. Pronto, e é isso. Não é aquele que tira os óculos para falar com o senhor? É esse. Ah, caraças. Pronto, esta foi a entrevista possível. Bem. Muito obrigada a ambos. Eles, como verificaram, fugiram, não quiseram sequer despedir-se de mim. Nós ficamos à espera que eles tenham aprendido algo connosco e que mudem, ainda que seja um pouquinho, as suas atividades a partir de agora. Da minha parte, foi um gosto estar convosco. Boa noite.